Atenção! Atenção! A partir de agora, a sua adrenalina vai subir. Prepare-se para sentir muita pressão, muita pressão. Vai ser pressão total! Hoje no Botequim, DJ Emerson! A pressão pra direita, pra direita. Bora esquematizar agora, maninho! Abre! Lados! Sem apavorado, Renatinho! Toma, toma na batida! Toma na batida! Deixa no batidão, deixa no batidão! E lembrando mais uma vez que dia 1º de março é o aniversário dele, do top louco todo Pará, Emerson Campos! E pela primeira vez na Ilha de Mosqueiro, vai ter cantor MC Dani Zica! E mais, hoje change nova dimensão e a nova dimensão, aparelhagem completa em Mosqueiro! Essa é mais uma dele, Daniel Bromonte. Vai ter a dupla também eletrizante de Mosqueiro. DJ Emerson Campos e Adriano Mosqueirense. Bora começar, bora começar. É na pressão, Renatinho. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pra começar, Mani. Fazer o Clio também. Sai da, já na área. O que tá tocando é o número 1. Bora, Natasha. Pa, pa, pa, pum, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número 1. Bora começar. Bora começar. Eu vou no rei e vocês vão no rol. Rei. Bora que a pressão vai pro lado e vai pro outro, maninho. Ao lado direito, ao lado esquerdo. Parceira Larissa Almeida também. E a Jessi. Bora, Renatinho, bora, Renatinho. 5, 4, 3, 2, 1, agora! É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do Emerson. Que tá dando o que falar. É o baile do Renatinho. Que tá dando o que falar, que falar, que falar. Alô, Botequim! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, bora, Renatinho, bora, Renatinho, bora, Renatinho. Será que a galera conhece essa daqui, maninho? Deixa no batidão, deixa no batidão. Que voz ficada em 30 contos. Santorini. Conhece, conhece, conhece. Conhece, conhece ou não conhece? Toda a galera da Casa Black, também de lá de Marituba, já chegando na área, maninho. Parceiro Adriele, toda a sua tromba também. Só na manha, só na manha. Só na manha, só na manha. Explode o bagulho, Renatinho. Se quer dar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Júnior Santorini. Hoje é domingueira, começando no Botequim. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Diga de mim, cabelo na régua. Olhou pra mim, olhou pra ela, eu falei assim. Então vem com... Então senta, vai. Senta, senta. Olha, ela gosta. Alô, Pitbull. Nosso grande amigo Carlos também veste sound. Forte abraço pra você, Maurinho. Júnior Santorini na produção. É assim que se faz um remix. Aprendeu concorrência. Parceiro Renatinho de lá da Rio Pará também. Pode... Já chegando com o DJ Emerson Campos. É, vai virar. Júnior Santorini. Vamos. Vamos pra gaiola. Que tá. Parceira Samela Juliana também. Alô, Juju. Desgraçado. Senta. senta, senta, senta. Bora começar, bora começar. Bora começando, Renatinho. Tira a humildade, parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Alô, Larissa Almeida. Falou pra mim que tava na vida bandida. Parceira França, mim. Ele é o Zico Fred. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de tute. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, sabe... A galera da equipe TF de Mosqueiro. Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Sem esperança, sua magoa no lado coração direito. Sem pai, sem mãe, nunca fez uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. E sábado, dia 9, tem DJ Emerson Campos de Renatinho, lá em Marituba, no Guerra Sound, fazendo aquilo da bacana. DJ, moleque, oi, você pode ser... Vai ser bagrão. O traficante, o 5-7, eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo. E mais DJ Jaguinho Play também. DJ Ronaldo Maresia. Aqui é pressão, é pressão. E dia 1º tem aniversário dele com a cantora MC Dani Zica. Moleca, já estão na fita. Canta aí pra mim. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo, tá, pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava ou não pegava? Pegava teus amigos, meus amigos. Deixa na pressão, deixa na pressão. Bora no batidão, no batidão. Os moleques já estão na fita. Os moleques já estão na fita. Vai ter ela com certeza no botiquim. Quem falou que eu fiquei na fita? Eu nunca fui iludido enquanto tu tava no rock. Eu pegava com as amigas. Pegava ou não pegava? Amigas, eu pegava com as amigas. Alô, Clio! Com as amigas, com as amigas, com as amigas. Alô, Melri! Eu pegava com as amigas. Parceiro André Pop também. Com as alô, Carlos! Douglas também, tu tava no rock. Parceiro Juan, divulgador oficial do DJ Emerson Campos. É, vai virar, gira e gira. Bora começar. Toma pressão do DJ desguiado. Toma pressão do DJ desguiado. Toma pressão com o Emerson desguiado. Toma pressão do DJ desguiado. Parceiro Glendis, parceiro também, Leandrinho. É louco hoje o bagulho. Parceiro Daniel Bramô! Ei, DJ! Vai ser assim, ó! Pode sentar a batida! Deixa! Pode sentar! Olha na batida! O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa! E aí, o Emerson chegou! Acerta, toma sua pisa, toma! Olha quem tá na área, sua, ela, meu irmão! Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa! O Emerson chegou, o Renatinho chegou! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou! O Emerson chegou, o Renatinho chegou! O Águia chegou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou! O bagulho tá doido! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou! Agora nosso bonde... Parceiro Adriano Mosquerense também! Passando ao não fique em choque não! O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo. Parceiro Balbim! A caixa que tremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. É! Aqui quem fala é o Jameson. Junto com meu mano dourado. Agora quem fecha com o Super Pop vai levantando as mãos para o alto. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Parceiro Doquinho e Anny também. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Alô, Dudu! Vai girando, vai girando, vai girando. Bora, bora, bora. É pra começar. Vira essa comigo. Galera GDM! Essa daqui eu me lembro de lá da Rio Pará, meu irmão! Inclusive, Emerson Campos beijando parceria com o Renatinho pra ir lá pra Esmum de Mosquinho. É pra virar tudinho! Príncipe negro é curtição. O som da galera agita o salão. Vem, bora,

vai ter DJ Emerson Campos, Leandrinho, lá no Nova Dimensão. West Saúde. Bora girando, bora girando, bora girando. Cadê o loló? Me dá o loló. Chama o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Olha o coração, Renatinho. Me dá o loló, loló. Bora começar, bora começar agora. Aí eu dou valor. Onde tu tá? Eu tô no rock. Alô, DJ Gleidson! DJ, vai botando na pressão! DJ, vai botando na pressão! Já deu os contatos! Olha o copão hoje aqui! Vem com o top louco do. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Então chama acima da amiguinha. Explode o bagulho. Tô falando das braba. Aquelas tops que são diferenciadas. Se chega front, tu mutua na balada. E quando desce a... É o Zene Pereira também. Alô, Robson. E quando desce a tropa já faz o bobo. Cara, que dá maior moral também pro DJ Emerson, parceiro Taboca, DJ Pedrinho Produções, DJ Netinho também, e esse não pode faltar. Bora girando, assim vai virar. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu, não perder ela, vou virar. É droguinha, tô curtindo essa novinha. Um guerreiro! Eu dava valor, só que ela não dava valor. Saúde! Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Fazer o raio também! DJ Lohan que tá... Alô, Bitbull! E lembrando que dia 1º tem aniversário dele, o top locutor do Pará, Emerson Campos. Vai ter com toda certeza, dupla eletrizante, DJ Emerson Campos, Adriano Mosquerense. E pela primeira vez vai ter ela na Ilha de Mosqueiro, cantora MC Dani Zica. E os DJs de Nova Dimensão. Vem bandida, vem bandida. Só querem as bandidas. Os caras doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas. Seba Bumburado, aponta pra ela agora, vai. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta, aponta. Bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Alô, Melri! Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Alô, Carol! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Carol Blanco também já na área, meu irmão. Que tá do teu lado. E o advogado do DJ Emerson, parceiro Rian, do Melody Brasil. Bora começando, bora começando. Ei, DJ, a pressão vai começar. E o bagulho tá doido, Rian. Cachorro na caleira. E o cachorro na coleira. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Nós vai dar ali a chavada, maninho. É marginal, quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. É marginal, quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. Parceiro DJ Peter também de lá no Celtão. Cara considerado. Colômbia, atacante Madual, Renatinho. Manda ela pra onde? Então libera tudo. Hoje é o Will. Bora, Thiaguinho, play. Feita pra você. Aí conhece. É o hino. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção, eu quero te entregar meu coração. E amanhã tem DJ MC Renatinho, lá na Esmu de Mosqueiro. Deixa o pá. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, não consigo disfarçar. Bora girando, bora nas vacantes, bora nas vacantes, nas vacantes. Pra relembrar o tempo bom, a Jéssica conhece. Carnaval, ela que tomou todas. Eu sou com o DJ Emerson. Alô, Juju! Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Parceiro Cleberson também já na área, maninho! Mas aconteceu e eu estou apaixonada. E ela? E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Só pra provar. Você está no 18ão do DJ Emerson. Parceiro Daniel Bromonte, DJ Melo, DJ Punk. Parceiro Guine, DJ. Temos também o Dieguinho. Forte abraço pra você. E o cara que é considerado, Júnior Santorini. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Renatinho de Maninho, as dançantes hoje. Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC. Pra começar o baile no botiquim. É o pique. Uai. Cê bruxa. Pra começar. Eu quero ver aqui assim agora, vai. Atenção, minha produção. Bora ver se tá preparado mesmo, vai. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Aí conhece. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei. Lele da Marcino. E quebrando desse jeito novinha você dá show. Ei, ei. Parceira Michele. Ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito novinha você dá show. Desse jeito dá show, desse jeito dá show, desse jeito dá show, desse jeito dá show. Vai não para, continua que o Jerry. E aí Adriano, tu gostou? Dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry. Bora Adriano. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma. Toma, toma. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais. Quer caqueado então? Então toma, toma, toma. Quer de James então? Então toma, toma, toma. Calma, calma, Jerrinho. Só não se... Onde o Adriano tá? Calma, calma, Jerrinho. Só não se apaixona. Quer? Quer? Quer quebrar, então toma, toma, toma. Quer o campus, então toma? Toma, toma, toma. Quer quebrar, então toma. Deu o chão. Toma, toma, quer bolado. então fazer o Valminho da JBJ. Rogerinho, só não se apaixona. Quer? É o Piquet. Zebrucho. Bora Renatinho, bora aquecendo. Aquece. Araguinho Play. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, né? Só o Clio vai. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum dum dum dum dum, dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Tu, pra mim você é a número um. Tu, pra mim você é a número um. Vai. O Emerson é a número um. Tu, pra mim você é a número um. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Alô, Emerson! Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Renatinho jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou. A onda é parar na gaiola, maninho. Cheiro de perfume bom. Ei! Hey. Tu tá lá na cheiro de mal. Bora aquecer o baile assim! Alô, Renatinha. Alô, Ramilson. Quero ver essas novinhas aqui na frente, minha produção. Então vem. Desse jeitinho. Meu irmão, pelo amor de Deus. Agora ele vem. Duvido. Agora o baile vai vir completo. Galera do Arirama também já chegando. Finalidade era fita em casa. Pra me falar o que o... Pra completar, meu filho. E eu brotei só pra ver as danas. Alô, Juan! Oi, cubum. Até o chão. Ela arrasta na quadra. Ela arrasta. Oi, pro Denis, ela arrasta. Parceiro André já tá na área. Prepara tudo, André. Sábado eu tô chegando. Gasta na quadra, ela gasta. Oi pro Denis, ela gasta na quadra. Filma tudo. Atenção, chega, vem aqui pra filmar tudo. Que hoje vai ser assim. Bora Renatinho. Bora aquecendo. Vale do Tadeu, ela se solta. DJ Cleidson. Cadeu, ela se solta. Inconsequentemente, ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente, dá uma A galera de lá no Sucuri também. Aí ganha moral com o DJ Emerson. Rebola então. Rebola não se cansa. Olha quem chegou. E a bunda sa, o teu bumbum balança. Então joga essa puta que vai. Bumba tcha pampa, pampa, pampa, bumba tcha pampa, pampa, pampa, vai. Bumba tcha pampa. Tcha bunda, olha o tamanho da busanfa. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Oh, e a loirinha. Chama Cheguinho! Hoje o baile é aqui no botequim. E a pretinha, e a ruivinha, e a branquinha. A dupla tá chegando de mansinho. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que bater. E os amigos. Bora, Cleo, só você curtindo. Agora, vai. Dinheiro no bolso e tiver assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção. Na intenção de ver. bebeu. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço a proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. São vocês. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, todo domingão eu tenho que curtir. Alô, nega! Ela já tá na área, meu irmão! Suíte é assim. Forte abraço do DJ Emerson, primão do Henrique, meu irmão! Na intenção de beber, te vejo no bar. Só faltou o Diego. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço a proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, Renatinho, toma, Renatinho, toma, toma, toma, toma, toma, um, dois, três, pra começar. Parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão, e o popozão no chão. A Priscila também já na área. Já com o Nelson também. Popozão no chão, o popozão no chão, o popozão. Alô, Dudu! Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão. E o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Parceiro Daniel Brumonte também, cara considerado de Mosqueiro. Foi que eu me joguei pro andar. Esse é um gerente, meu irmão. Ei! Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. Então bora gelar mais uma, Renatinho! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Perdido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você bora, vai. Bora, Juliana! Dentro do carro! Oh, alô, Sêmila! Hoje vai ter putaria. Dentro do carro! Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eu vou tocar dois aqui com o Domingo. Que se me passou senta, senta, lá em Santa Isabel. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Bora, Lucas! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Só que sim. Senta, senta, senta, senta. Senta de mocinha. Senta, senta, senta. Bora começando, Renatinho. Novidade nova. Hoje o CD tá ao vivo aqui pra você no Mujiquim, com DJ Emerson Campos, DJ Renatinho de Mosqueiro. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Eu é que perdi o cabaço, olha o cara. Alô, Vivian! Parceira Vivian, sua amiga Beatriz também. Alô, Vitória. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Oi, Emerson! Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Aí eu dou valor. Conhece. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. Marlene Beat. Fábrica de rima. Toma, toma, toma, toma, toma. Eu não gosto de falar. Eu gosto é de fazer. Ela sentiu curiosidade. Chama, chama. Peguei ela e deu um trato e ela espalhou o boato. O Gabriel arrancou meu cabelo. balanço e me botou de quatro, botando pra fuder, fuder, fuder, fuder. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. Larissa Almeida, primeira dama do DJ Emerson também. Forte abraço pra você. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Foi o Emerson. Mala no beat. Fábrica de rir. Meu nome é Gabriel. O Bia Escamoso. E aí, Juca? Tudo bem? Eu não gosto de falar. Fazer o Elder. Como é que fazia? Ela sentiu curiosidade e que vim me conhecer. Peguei ela e dei um trato e ela espalhou o boato. O Gabriel arrancou meu cabaço e me... Foi o Emerson. Botando pra fuder, fuder, fuder, fuder. Sento no bico da Glock. Foi Renatinho. Tigre, vem, vamos fuder. Vem, rebolo nossa pica. Eu sei que tu se excita e deixa. Alô, Renatinho, para a cabrescura, maninho. Bora começar as emoções. Bora começar, bora começar. Hoje é muita pressão no Budiguim. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que falar, que falar. E a pressão? Joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. É, vai virar. E vira tudo. Novinha, você é uma flor. Vem do cartão se não for. É, Larissa. Lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é especial. Parceira Jéssica, beija na área. Eu te amo. Parceirona do DJ. É, minha docela, minha Parceiro Robinson Douglas, patrocinador do DJ Emerson. E o rock tá como hoje, Renatinho? Tá loucão. É uma tonelada de pressão. É uma tonelada de pressão. É uma tonelada de pressão. É uma tonelada de pressão. É uma tonelada de pressão. Já é, Santorini, solta o beat, cara. Pressão. É uma tonelada de pressão. É uma tonelada. Se é pressão, bora começar assim, maninho. Tava com ela pensando em você. Mas que contigo eu tô pensando. Mano nela. E aí? Tá com papo de namorar. Tu gosta dos carinha que... Esse é o CD. É. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. É. Vai sentando, sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Hoje vai ser assim o Budiguim. Deixa na batida, bora começar. A coroada do barão, dá-lhe a coroada. A coroada do barão, dá-lhe a coroada. A coroada do barão, dá-lhe a coroada. Vai começar. Site DJs do Pará. Melody Brasil. Começando. Pega a chave, joga pra cima. Pega a chave, dá-lhe na batida. Pega a chave, dá-lhe na batida. Pega a chave, dá-lhe na batida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda. Hoje, Adriele tá afim de dar-lhe a chavada. Partida. Bora, Tainara. Os caras ficam mordidos porque nós tá dominando. Com muita humildade, olha onde nós chegamos. Esse é o som que as passadeiras dão valor. Vou pegar a minha chave e pro passagem eu vou. Com o DJ Sassá, vou dali a partida. Com o DJ Cleucinho, eu jogo a chave pra cima. Com o performático, o Jeguinho é pressão. E o DJ físico levanta a multidão. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra é pressão, pra é pressão. E dali a partida, pra direita, pra esquerda. É muita pressão, Renatinho! Bora começando, bora começando, bora começando! E 9, dia 9 tem eles lá em Marituba. DJ Emerson Campos, Renatinho de Mosqueiro. Tu sabe que nós somos assim, Renatinho. Digaçado, digaçado. Rock that bitches. Bora começando, começando, vai virar. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pirula aí. Alô, Adriele. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim... Alô, Daniel, como é o nome dela? Lindy Hailson. O nome dela é... Alô, Jaque! Essa daqui é comemoração. Nosso grande amigo Renatinho de Mosqueiro, camarada. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você, tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que... Parceira Jesse, se lembra dele? Só não vai chorar. Que mulher é esse, doutor? Eterno Jefferson. A covardia superando a pureza. Que é pra curtir no Mundiquim. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Se o desse tão cruel que a gente vive, a covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que dominem. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Explode o bagulho, Renatinho! Lá na esquina, na humildade, parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína do lado. Naquele clima, cantando por sua cara. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o Zibidete. Falei pra ele, mano, isso não... A galera de lá na Bahia também! De Jacinto Justinho! Vai jogar pra bola de tudo. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, sabe bem onde vai estar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Parceiro Douglas também já na área, maninho. E a Carolina. E a Stephanie também. É DJ, moleque. Hoje tá assim no Mundiquim. Bora começando. Deixando o batidão, deixando o batidão. Bora botar uma pressão hoje, Renatinho. 3, 2, 1, pra começar! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Bora, nega! Sabe fazer o caquear. Santorini. Fazer a Tamara, nossa grande amiga Nani. E a Bruna Michel. Fazer o Bota. E o Vandel. Lá da Vila Molinho. A galera que curte o DJ Emerson. Então joga, Renatinho. A minha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não. Bora na explosão. Olha só vocês. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão, chão. Gira, gira, bora girando, bora girando, bora Renatinho, bora Renatinho. Cadê a galera do Baixando? Só a galera do Baixando, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, bate na palminha. São vocês. Pra cima, papão. Quero gritar campeão. São vocês. Mas eu eu quero ouvir a galera do Leão dando uma vai em cima do Jimmy do Baizano. Bora, Renatinho, a galera do uma Leão. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Peço, uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. E aí? Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Alô, Juca! Honra. Alô, Loirinho! Meu poderoso Leão. Oh, oh, oh. Bora começar com o Renatinho e DJ Emerson. Oh, oh, oh. Bora começar, bora começar, bora começar. É, vai virar! Vai virando, e vai virando, e vai virando, e vira tudo! Botequim é fecha! Alô, Michel! Parceirão do DJ Emerson. Chego de lançado bom, ei, tá legal. Parceiro Marcos Paulo, também de lá do Comecei a Babão. Jogando, ei, tá legal. Os amigos vão. Ele, o Fabrício, ei, e toda a sua tropa. Cheiro de lançado bom, ei, tá legal. Cheiro de maconha boa, ei, tá legal. Para as piranhas jogando, ei, tá legal. Os amigos faturando, ei, tá legal. Alô, Marcos Paulo. Já já tem ele, desde Adriano Mosquerense pra fazer onda pra você. Toma, toma na batida, toma na batida, toma na batida. E apaga agora, Renatinho. Liberado, liberado, apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado, apaga. Explode o bagulho. Eu vou no rei e vocês vão no rom. Ei! Ei, ei, ei! Alô, Pitbull! Parceiro Renan também! Alô, Rian, patrocinador do DJ Emerson. Ele que divulga bacana, maninho! Bora! Pra relembrar. Amores que parem, amores. Alô, Fabrício, alô, Dudu. Banda Quero Mais. O fenômeno do Melody. Vai girando tudo. O quê? Sentimento. E a gente? Vai girando desse jeito de mansinho. É muita pressão no botequim. Pra cima! Pra cima! E a galera hoje tá o quê? Galera, tá? Galera, tá cheirando... Tá cheirando. Vem curtir com essa galera que é sucesso. Quem se fica, vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda. Super, vem, vem, vem, faz o S, faz o S. MC Juninho. Bora! Manda ela pra onde? Deixando batidão, deixando batidão. Essa aqui eu me lembro lá do Marcelo Som. DJ MC Marcelo fazendo onda. Vim só pra te dizer, Kailane. Só penso em você. Meu águia de fogo. Eu? Eu sou de Mosqueiro. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Bora! apavorado agora, vai! Quem gosta de fazer fumaça? Quem gosta de fazer fumaça? Joga a mãozinha pra cima! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Pra começar! Cadê? Garega, garega. Hoje no baile tá valendo de tudo. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Só pra aquecer, pra receber o Adriano Mosquerens. Só as melhores hoje no Botequim. E mais DJ Emerson. Bora, Michel! Eu queria mudar. Alô, Clio! Queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Tiaguinho Play! E a correria, os canabinhas. Conhece! Bem! Eu seria esperto, aprendi a meter fita no meio da malandragem. Só DJ Cleidson! Numa quebrada onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há. Jogar conversa fora, biloca em fica, mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho. É muito. Deixa a galera curtir. Pra um só menininho é divertido aprontar, fazer o que. Galera da Casa Black de lá de Marituba. Brincadeira de bandido, espingarda de madeira. Alô, Jess. Fui bandido, vida louca desde cedo, atrás dos. Mais uma, Renatinho. Só as melhores hoje no Botequim. Calma, Adriano. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga. Renatinho, desgraçado! Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe mesmo. Alô, Lucas! Sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, e a Cíntia? Sana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias ondas e covardias. Periferias, vielas, cortiço. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez. Então, olha o castelo e não, foi você quem fez. Aí, Renatinho, bora ajustar tudo pro Adriano chegar de mansinho, maninho. Bora agitando, bora agitando. Bora ajustar pro Adriano chegar na pressão. Two, three. X, alô, Jurandir! Parceiro MC Dani Zica também, 3AG! A Letícia! E a Eliane! Elisângela! E quando a gente estava. E aí, Renatinho? Renatinho! E aí, dança! Dança, vem dançando! Vai girar! Hoje é João Arcanjo no Botequim! Já já tem ele! DJ Adriano Renatinho de Mosqueiro! Alô, Giovanni! Paulo Henrique! Bora, Adriano, 5, 4, 3, 2, 1, pra começar, pra começar, bora girando! Diga santo! E agora vai tocar, pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o Emerson! Bora, então, de curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. É o Emerson! É o Emerson! É o Emerson! Aí eu dou valor! Ei! Esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre e manda o som. É de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre e manda o som. É de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda. Faz as melhores mixagens do Pará. Renatinho agita, ele que comanda. Faz as melhores mixagens do Pará. É o Emerson! Bora tocando, bora girando. É pra curtir no Budiguim. É o DJ Emerson. Já no Budiguim. Só vocês, só vocês. Bora, Renatinho. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Alô, Marcos Paulo, de lado comercial, babão. Alô, Fabriz. E aí? Alô, Tata. Parceira bonequinha. Alô, Michel. É, vai virar, vai virar, vai virar! É só na Mini Mix! Bora girando! Parceiro Gilmar, dá maior valor nessa! Ele que curte o somzão do DJ Emerson! E hoje! Parceiro Mini Mix da garotada, ele só patroa, meu irmão! Alô, Vini! Você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. Parceiro Thiago, Fabrício, Gerardo, comecei o babão também. Basta você dançar. Considerado. Atendimento sempre especial. No Boutique. Eu vou dançar. Adriano. Não é isso que tu quer, Renatinho. É isso, então toma! Essa vai ser a volta dele, DJ Adriano Mosqueires. Vem curtir, vem curtir. Vem curtir. E aí, Adriano? Bora, Renatinho! Detona, Renatinho! Um, dois, três, tá valendo! Renatinho! Tirando tudo, Adriano! Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotivado parar. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva 100% do Pará. O caixa som é qualidade de Guaraci. É sucesso. Renatinho! Bora, Renatinho! Detonando bem na manha! Sucesso! Tá no comecinho pra galera chegar juntinho e curtir. Valeu, Emerson! Bora detonando, detonando e detonando! Valeu, meu maninho Emerson! Dia primeiro, dia primeiro! Meu parceiro Rômulo Play tá ao lado direito do DJ Adriano! É! Ao lado! É hora de zoar essa galera que tudo tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois os DJs não tão pinado e muito som vou detonar. Vem pra cá! É hora de zoar essa galera, é muito doido e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois os DJs não tão... Meu parceiro Fabrício, Thiago! Toda a galera lá do Comercial Papão, tô por aqui, tão curtindo! De fazer você dançar. Um abração aí! De Belém. Alô, Marcos Paulo! Eita qualidade, esse som dá um show! Tão curtindo! Fazer você dançar. Eita marambaia, essa galera é de Belém. É Taibara, meu rei. De paz, meu nato, fazer você balançar. Meu parceiro Dino Mix da garotada! Tá curtindo, tá por aqui? Ele dá valor nessa daqui, ó! Bora, Adriano! Vai tocar. Já já tem DJ Adriano! DJ Adriano! Pedi encarecidamente pra galera que a área de fumar é lá em cima, por favor, encarecidamente! Não leve a mal! Bora ordem da casa. E não sei como te explicar. Área de fumar é só lá em cima. Eu amo só você. Não vai destruir, vem. Bora que tá no comecinho. Pra cima. Te encontrar. Não importa o lugar. Vamos no... Thiaguinho Play. Pois o rei vai tocar. De caçado. É o rei quem vai tocar. É o rei no Playa. De Renata e Ademir. Fazendo você dançar. Renatinho, bora Renatinho, vai fazendo caqueado, caqueado, desguiado, desguiado, caqueado. Um, dois, três. A pressão vai só começando. DJ Adriano. Meu irmão, pelo amor de Deus. Wesley, é do Rubi. Adriano. É do Rubi. Wesley, é do Rubi. Wesley, é de onde ele é? Ele é o copiloto danado. É. Ele é o copiloto danado. Ele é o copiloto danado. O que que ele é aí? Ele é o copiloto danado. Ele agita a galera, ele vai dando... Brevemente, né, Renatinho? Delas... Adriano Mosqueirense, DJ Emerson Campos. Pra... Renatinho, essa... lá na casa de show, bagaceira. Lá em Marituba, lá no Amigo Gabriel. Ele faz... Brevemente. Ele de revelação do estado do Pará. Tocando seus sucessos e agitando o povão. Com o som que bate forte. É. São Wesley, é do Rubi. Da onde ele é? Wesley, é do Rubi. Bora! Wesley! Vai tocando! E... Vai tocando! Um, dois, três, tá valendo tudo! Arrepia! Splash Banda. Eu sei que vou te amar. Vem pra cá. Deixa o som te levar. É o super pop som. É o arrasta povo do Pará. E chegou pra arrebentar. Bora detonando bem na mão. aqui, Renatinho. Toca, toca, toca, toca, toca. Renatinho. De gaçado. Ai, DJ Adriano. Pra cima. Ele é incomparável do Pará. Quem é, hein? Meteoro. É. Meteoro. Dizem Júlio vai detonar. Que tu é? Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. E tatuagem, cicatriz. Bora que tá ficando. As periquitinhas doida. As periquitinhas doida. As periquitinhas doida. As periquitinhas doida. Quando vê os cara doido. E as periquitinhas doida. Quando vê os cara doido. As periquitinhas doida. Quando vê os cara doido. As periquitinhas doida. Quando vê os cara doido. As periquitinhas doida. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já. Meu parceiro Jay Lucas Pressão, ele, Thiaguinho, Playton por aqui. Ao lado direito. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa? Minha, a culpa foi do DJ. Oi, meu parceiro, Veco na área, né, Veco? Doido. Bora, Veco! Kid Mix, garotada, garoto! Não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Doido. É DJ Belly, um exemplo de DJ mulher. Deixa, mano. É o Buxiquim pegando fogo. E o Adriano já pra comandar. Deixa. Rebeca, vó já na área. Boa, Rebeca, minha linda. Mua. Alô, Luci. Deixa. Aqui os palcos, comecei o papão. Salamanha. Olha, o Veco Pirateiro hoje tá feliz da vida com a vitória do Leão, né, Veco? Vamos, pelo amor de Deus! Meu parceiro Thiago tá por aí, tá curtindo! Oi, Luci! DJ Fabrício! Luci, saudade! Oi, meu amor! Criando tendências. Minha amiga Rebeca também. E aí, chuchu? E disso. Bora fazendo caquinha. Fazendo caquinha. Fazendo caquinha no Renatinho. Vem. Vem. Um, dois, três, vem. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. As bandidas. Os moleque é vilão. E? Já botei no 14. Como vai ficar, hein? Vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. DJ Leandro. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Júnior. Oi, Luci. Oi, meu amor. Carai. Minha amiga Rebeca. Oi, Rebeca. E aí, chuchu? pode trazer pra mim. Catuaba de uva, família bate forte direto de Abaetetuba. Família bate forte direto de Abaetetuba. Desce o Red Label, pra nós fica sussu. Não esquece do Dipá e também do Red Bull. Pode chegar junto, chama várias novinha. O lugar é o seu tempo. Chama que a novinha vem. Vai, vai. E vai ser... Vai ser o quê? Caqueado Renatinho! Meu parceiro Gerson lá do Porto Louco, tá por aqui! Tá curtindo! Pra cima! E comprei um arsenal! Toma, toma! Agora toma! Toma, toma! Toma! Moçada aqui de Mosqueiro, tão curtindo. Leão ganhou hoje, foi. Bota na pressão, bota na pressão, vem. Ei, DJ. Que tu quer, hein? Pode soltar a batida. Pode mesmo. Pode soltar a batida. Eu posso. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou! O DJ. Cadê ele, hein? Tá. Toma sua pisa, toma sua pisa. E toma sua pisa. E toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa, toma sua pisa. Toma! Se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Daniel Promote. Eu tô contando as horas pra te ver. E a distância tá nossa, mano. Eu sei que fortalece a nossa relação. Mas eu não tô. Vai tá aguentando. Se de avião pra cá. Como tu tá, hein? É tudo diferente. Você no norte. E eu no sul. E o Cresce do Ultra. E a saudade, hein? Saudade é exatamente igual. Dói São Paulo. Hey! Pra cima! Pega o copo aí e bota ele pra cima assim, ó. E fica bom na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Que tu quer? Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha. Ela é o quê? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Explode o bagulho. Vem, te prepara. Prepara tudo. Prepara, prepara. Renatinho, chama tu, Renatinho, toma. Amanhã que a galera veio hoje. Tem alguém do Paysandu hoje aqui no Botiquim, tem? A galera do Papão tá devagar, papai. O Leão ganhou hoje. Eu quero saber quem é do clube do Remo. Só que não tem hora de chegar em casa. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palminha, bate na palminha. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. apaga. Acende, apaga, acende. Ei! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Freou tudo! Sai, sai, sai da frente. O Adriano e Renatinho é o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vai! Vai no caqueado, caqueado! Cheiro de lançado bom. Renatinho! Isso! Obrigado, meu Deus.